utilizzarono Nico Passarello per il 224. Boa noite, 2774, próximo ponto de espera da 90, pronto. 7, Jessica Alfa, passando no 2, 60, 52, 00. Do 4107, oceano identificação, desde o 90. Quero via chegada a Mari, redução de velocidade para o Não consegui informação, não chegou. Azul 41907, desce, mantém nível de voo 050, redução de velocidade 250 nós, via chegar a Mari. 7, via chegar a Mari, redução de 250 nós, então 4107, está com o voo. Está na principal bote, azul 4107. 001, chame Centro Recife, 1, 2, 3, decimal. Confirme, frequente para o 5001. Centro Recife, 1, 2, 3, decimal 8, alterna 1, 2, 8, decimal 3, 5. 2, 3, 8, 2, 8, 3, 5, vou ao 5001. Sete, sete, quatro, vírgula quatro, oito, controle 1 no 20, decimal 8. 1 no 20, decimal 8, azul 2774. Diga. Ativo o tráfego que procede na aproximação à TR-72, posição de 10 para 11 horas da noite. Azul 2774, decolado, centro da coral. Azul 2774, contato radar, sub e mantém a nível de voo 160 via saída coral. 160 via coral, 2774. 34126, a bordo 2 horas e 20, Salvador. Lumo 34 da Gol, taxa direita via Índia, ponto de espera 2895, ajuste no 015, Gol 1134. Dando 5, direita Índia 2895, ligação. Paredo 2224, eu vim para o servidor 366, desse mantenha 25010, informe estabilizado na final do procedimento RNA. Prodo 366, desce para 2500, ajuste no 095, reporte estabilizado na RNA, viu? Paredo 2224. 0, vento 120 graus, 81. Ainda cola Gol, 934. Vou direto para a Ilha. Direto para a Ilha 2774. Gol na 098, acione identificação, desça e mantenha 4 mil pés, altímetro 1095 e sai do caminho. Desça, 4.095, 098. 096, no plano de vista. Está retornando, por favor. Patrulha 107 após o SAP, vou para o servidor 366, desse montanha 4 mil pés. Após o SAP, servidor 366, ficando para 4 mil pés, o vídeo do Patrulha 107. Salvador, Gol 1134, muito boa noite. Gol 1134, contato radar, suba via saída Pulca, nível 350. Subindo via até o 350, Gol. Catarino, 2224. Tierra Vida 366 estabilizado. Catarino, 2224, Torre 198, decimal 95. 195, Catarino, 2224. Azul 4107, autorizado o sinal RNAV, deixe mantenha 2500 pés, informe passando terra Vitor 366. Estando para 2500 pés, informa passando terra Vitor 366, azul 4107, confirma ajuste. 095. Estamos dando 5, graças. 4959, serviço radar encerrado, 58 milhas sudeste de Salvador. Mantenha o nível 140, chame controle Ilhéus, frequência 120, despalma 1. 120, boa. Torre Salvador, boa noite, Passaredo 2224. Passaredo 224, autorizado pouso, pistola 0, vento 100 graus, 2 graus. Delivery pouso, pistola 0, baixado e gravado, Passaredo 2224. Prossiga. 0160. Pista 366, estabilizado, azul 4107. 4107, torre 198, decimal 95. Torre 195, azul 4107. Torre, boa noite, azul 4107, estabilizado, final, pista 10. Azul 4107, continua aproximação, aguarde autorização de pouso. Continua aproximação, azul 4107. Pera 2224, Sola 02, direito 219, Sola. 219, muito boa noite, Matheus 2224. 180, sub e mantenha a visão 180, azul 27. Patrulho de Salvador, nosso patrulho, boa noite, azul 2534. Azul 2534, boa noite, acione a identificação, vou em Mari, e Mari intercepta a via chegada. Desça e mantenha 4 no pé, altímetro 1095. Ok, via chegada Mari, autorizado para 4 mil pés, azul. 1098, após a etapa, voa para o Serra Vitor 366, desce e mantenha 1. Podia confirmar, após a etapa 366? Após a etapa, Serra Vitor 366, 25010, altímetro 1095. Teste, Dani, autorizado pouso azul 4107. Portugal 023, call for notification, clear level 050 via bank arrival, altimeter station 1015. Roger, downside level 50 via bank arrival. Portugal 023, altimeter station 1015. Request to proceed heading to Sierra Vitor 367. 023, clear the fly heading to Sierra Vitor 367. This is flying heading to Sierra Vitor 367. Unfortunately, this is the clear. Azul 2534, controle. A sua escuta prossiga, senhor. 2534, vou para o Serra Vitor 366, está liberado das restrições de velocidade, desse mantenha 4 mil pés, aguarde autorização para final do procedimento terminal. Nós estamos na Flores 366, desce para 4 mil, por 1015, aguardando as instruções para final do procedimento. 2774, controle. 2774, controle. 1180, chame controle Delta, frequência 120, decimal 1. Padaria encerrado, 60 milhas, tudo é assim, tá? 4107, solo 06, direito 121, decimal 9, solo. Direito, solo 219, azul 4107. Azul 4107, vou pista, direto. 4107, táxi autorizado, Alfa Quilo 43, no 43, atente ao sinalizador. Alfa Quilo 43, azul 4107. A posição prevista no meu sistema é a 4 Lima. 4 Lima, grata. Estabilizado, gol 098. 098, torre 118, decimal, rádio 5. 095. Azul 2534, desmantém 25006. Tome estabilizado, passando para a rádio 6. Ok, para 2500 metros, chamarei estabilizado, azul. 10100, graus 109. É, vou estar 10, gol 098. 0023, clear 4,000 feet, altimeter is passing 1015, maintain heading Sierra Lito 367, apply for the clearance to the final and maximum. Bring down 098, solas 14, direito 21 no 9, solas. Pela direita 019, 98. Paulo, boa noite, gol 1098, livrando. 1098, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, 098. Passando 66 com pista de 2534, torre 118, decimal 95. 895, boa noite. Paulo 023, clear 2500 feet. Port passing down to 366, position the final and maximum. Sorry, I'm reading you to understand that 2500 feet and clear for runway approach runway 10, confirm. Actually, correct, Portugal 023. Correct. Charles 023, reduce speed to final approach. Reducing final approach speed, for Charles 023. 1-1-8-1-5, airport Charlie, this is Eli. 1-1-8-1-9-5. 1-8-9-5, airport Charlie, this is Eli. 4-1-6, quando no ideal de descida. Altímetro na terminal 1-0-1-5. This is 318, final, letting you down and walking. Descida, altímetro 1-0-1-5. Ideal 1-0-1-5, avô no direto bom, se liga 1-0, abaixo do número 1-0-1-5. Estado radar 7 milhas, norte-oeste de Salvador. Cleveland, runway 10, port shell 023. No meu sistema é a 3 Romeo, mas é melhor o senhor ficar atento aos sinalizadores. Tá, ok, obrigado. Boa noite, boa noite, 68. 1-8-68, muito boa noite. Pronto para a Copa Aracaju? Vamos, vamos, capitão central. Autorizado Aracaju, nível de voo 230, conforme rota do plano, Golf 677, subida Fuca, Jamo, Aracaju, primeira curva à esquerda após a decolagem, pista 1-0, código 5070 e o controle em 120.8. Sim, estamos autorizados Aracaju, nível 230, via Golf 677, decolada 10, primeira curva à esquerda, saída de Fuca, Jamo, Aracaju. 5070, transponder, controle 1208, estamos no portão 7, 1868. 1868, cotejamento está correto, chame para puxa acionamento. Chamaremos 868. Call 023 on the ground, 23, leave to the right and call 121, decimal 9. To the right, 129, over here, up there, 23. Portugal 023, clear taxi via Alpha, Juliet, gate 11. Salvador, passaria 2222? Alô, siga. Autorização para fazer bom dia. Pronto, para cópia? Afirma. Autorizado Conquista, nível de voo no 80, conforme rota do plano de voo, Elefa, Flore e Conquista. A subida Argo, Uno, Elefa, com a primeira curva à direita após a decolagem pista 10, código 5066 e o controle em 120, décimo 8. Está confirmando a saída, Argo 1, Elefa. Saída, Argo 1, Elefa. Correto, chama para puxa acionamento. Chamada 2228. Informar, o patrulho 2228 não se satisfeita com o gradiente inferior. Sim, estou entendendo que o senhor considerar o gradiente inferior. Artigo 2228, como a saída. Change. Salvador, boa noite, eu vou 1170 com a Alfa no 06 para Campina Grande. 1170, muito boa noite, vamos para a cópia Campina Grande. Copia. Autorizado Campina Grande, nível de voo 370, conforme rota do plano, Alfredo 10, Neuma e após direto. Subida Serapuca, Jamos e Par, Puca, transição de Par, com a primeira curva à esquerda, código Transcom D5074 e o controle em 120, décima 8. Décima DM de 050 via chegada na área, altímetro 10 no 5. 10 no 5, descendo 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0. Após sua BOG, vou irritar, que são 3600. Chamará para puxa, acionamento. Pronto para puxa, eu vou no 868. No 868, aguarde para puxa. Uhum. Onde previsão para o pushback, então de mais 3 minutinhos, para aguardar apenas a passagem do Airbus da Portugal a São Paulo. Muito obrigado, bom Oceano 3, vai liberar o nível 160 para 4000. É 8, puxa a cena, chama para ataque. Autorizado, chama na mensagem, com 868. Europa 084, ready to copy? Pier 2, Madrid, flight level 370, confirm flight plan route. Book a departure, depart transition. After departure, left turn. Scope code is 5071. And some other departure control, 120.8. With back, please. Europa 084, the Puka departure and the transition is Zipar, Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo, Zipar. Okay, Puka departure, Europa 084, readback is correct, report for pushback and setup. We are ready now for setup and pushback. Salvador, Passaredo 2, pushback, Passaredo. Europa 084, pay attention to the traffic. Finish the parking in your left side. After that, clear to push back and start up. Call me for taxi. Parede é o número 2 no setor. Aguache. São Gonçalo, 3 horas de autonomia. Ou não faz trabalho. Táxi via Pátio Índia, ponto de espera, chame Torre 895, ajuste no 015 no 868. 095, via Índia, cara 295, 1968, obrigado, bom dia. Boa noite. Sam 3600, voe direto de Arvito 366, desça para 2510, ajuste de altímetro 105, autorizado RNAVE, reporte estabilizado na final do mês. Fechando direto para 2500, na proa do Sam 366, autorizado RNAVE, passará estabilizado 3600. Ajuste 1500. Azul 2713, desça para 4000 pés. Setoração para o sequenciamento, curve à direita, proa 230. Limite a radial 270 de Salvador. Desce para 4000, direita 230, limite 270 de Salvador, azul 273. 273, estado de falha de comunicações, ao cruzar a radial 270, voe Servito 366, complete procedimento terminado. Se falhar, 270, limite, voo 366, azul 273. Paulo, boa noite, gol no 098, antes da Alfa, autorização São Gonçalo. Autorizado São Gonçalo da Amarante, em vez de voo 370, conforme rota do plano, apertando 10, subida Puca, Jamo, Zipar, curva esquerda, código 5075 e o controle em 1208. Autorizado conforme nível 370 para São Gonçalo, via apertando 10, devendo a pista 10, curva esquerda. Puca, Jamo, Zipar, 5075 no transponder e o controle 1208, o gol no 098 no gate 4. Correto, chamo para posicionamento no 098. Chamaremos 98. Europa 084, ready to taxi. Europa 084, clear taxi via Ipanman India, on holding point tower 118, decimal 95, altimeter 71015. With 1015, fly Ipanman India, and tower 118, decimal 95, Europa 084. No 3, desça para 3.000 pés. 3.000 pés, azul da 7 no 3. No 3, esquerda para o 1.80, permanece limite. Esquerda 1.80, mesmo limite, azul de 7 no 3. Controle Salvador, boa noite, gol 1.68, decolou passando 1.600. Boa noite, gol 1.68, subiu nível 2.30, sai da Puca, transição Aru, contato radar na decolagem. 230 Pucaru, gol 1.68. 2713, reduza para 1.80 mais. Reduz a 1.80, sou 2713. 713, passa o Rio para 7. Posição de 10 horas a meia dúzia de milhas. Passando agora o serviço 3. 661-2320. Revisou o contrato do azul 27 no 3. Sinal 366 estabilizado na RNAV, visual. 27 no 3, voe ser árbitro 366, desça para 2510, autorizado a RNAV. 366-2500, azul 27 no 3, autorizado. Sinal 3600, chame torre 1 no 8, decimal 9. 1895, obrigado, boa noite, 3600. 9608, desça para 4.000 pés, ajuste de altímetro no 015, reduza para 2009. 4.000 no 015, 2009, 1908. Pode voar Aracaju, bom 868. Guarde autorização, mantenha a saída boca inicialmente, 1868. Mantém. Azul 6908, após ITAP, foi Serra Vitor 368. Foi então, 366. Após ITAP, Serra Vitor 366. Salvador Tower, boa tarde, Europa 08. Europa 08, fala, maintain position. Maintain position, Europa 08. Torre Blanc, está 3600, uma milha do 362, estabilizado. 1170 no portão 612 para pushback e acionamento. 1170, aguarde. 1170, considere, autorizado, chama para o pai. 1170 está autorizado, o pushback chamará para o táxi. Azul 6908, desça para 2510, autorizado para o procedimento RNAV, reporte estabilizado. T713, estabilizado RNAV visual. T273, chame torre 118, decimal 95. 1895, boa noite. Noite. Torre Salvador, boa noite. Azul 2703, estabilizado visual. Azul 2703, continua a aproximação. Vai, autorização de pouso. Na sua escuta. No 868, foi Alfa Romeo 362. Gol 362, gol 868, obrigado. Gol no 972, foi Serra Vitor 366, desça para 2510. Ajuste é altímetro no 0 no 5. Autorizado a final do procedimento, é RNAV para 1 no 0. 102. Perfil, descendo para 2510.